Meus irmãos, boa noite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Quando o Alex me chamou para falar com vocês hoje, eu estava dando uma série de aulas sobre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles são o quê? Eles são o padrão moral de Deus, né? Eles são um resumo da lei de Deus e eles são a definição bíblica de ética. A maioria dos livros que falam sobre os 10 mandamentos, vocês vão ver que no título tem a palavra ética, maioria. Só que hoje a gente vive num momento em que os ânimos estão muito animados e tem muita tensão nessa área de ética cristã. Eu não sei qual que é a percepção de vocês sobre esse tema, mas eu mesmo vejo isso muito forte, rede social, nas nossas conversas, até nos nossos púlpitos mesmo, quando os pastores vão pregar, a gente sente uma tensão. As pessoas, geralmente, elas se dividem em dois grupos quando o assunto é ética e lei de Deus. De um lado, a gente tem o pessoal moralista. Quem que é o pessoal moralista? Aquele pessoal que fala assim, faça isso, não faça aquilo, tal coisa é certa, tal coisa é errada. Tais tipos de atitude levam para o céu, tais tipos de atitude levam para o inferno. E a gente tem também o outro grupo, que é um grupo mais paz e amor, mais liberal, que é o pessoal que fala assim, ó, Jesus não pregou o ódio, ele não pregou esse monte de lei, ele pregou foi o amor, em vez de se preocupar com a sexualidade dos outros, se a moça vai abortar ou não, vocês têm que pensar em eliminar a pobreza, eliminar a desigualdade social, acabar com o racismo, acabar com o preconceito e todas essas coisas. E aí eu pergunto para vocês, se alguém quiser responder ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, mas uma pergunta para levar a gente a pensar, quem será que está certo nessa história, né? Qual desses dois grupos será que é o verdadeiro representante do Evangelho? Nesse espectro que a gente tem de um lado os moralistas e do outro lado o pessoal um pouco mais liberal, o pessoal que se preocupa mais talvez assim com o amor ao próximo, qual será a postura mais adequada? Será que é ali no meio? Será que é, não sei, um pouquinho mais ali para a direita, um pouquinho mais ali para a esquerda? Eu não sei se vocês já pararam para se fazer essas perguntas, ou então até agora, quando eu estava descrevendo aqui esses dois grupos, talvez você tenha pensado, eu me identifico mais com esse, ou mais com aquele. O verdadeiro representante do Evangelho é o moralismo. Então, não, o verdadeiro representante do Evangelho é o pessoal que está preocupado com os problemas sociais. E hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos analisar com cuidado essa questão e a gente vai aprender qual que é a relação correta dessas duas coisas, né? O que tem a ver essa questão aí, essa grande polêmica entre os liberais e os legalistas, né? Mas antes de começar, eu convido você a curvar sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é santo, nós te louvamos porque apesar do seu trono estar nas alturas, o Senhor se inclina para ver o que se passa conosco aqui na terra. Pai, nós te suplicamos que o Senhor derrame sobre os nossos corações as bênçãos da Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Nos conceda um espírito de sabedoria, Senhor, para que nós possamos alcançar o conhecimento de Cristo, para que nós possamos reconhecer qual é a nossa esperança e qual é a tarefa para a qual o Senhor nos chamou aqui nesse mundo. Ilumina, Senhor, através do Teu Santo Espírito, os nossos corações, para que a Tua Palavra seja lida e ensinada de forma a nos repreender, corrigir o que temos feito de errado, para que sejamos educados na sua justiça, Pai. Que o sacrifício do nosso Senhor Jesus, o poder do teu Santo Espírito, nos transforme em servos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que os homens, ó Deus, vejam as nossas boas obras e deem glórias ao Senhor, nosso Deus e Pai, que está nos céus. Nós te suplicamos todas essas bênçãos e agradecemos por todas as que já temos recebido, em nome de Jesus. Amém. Por que esse tema é tão importante? Eu separei pelo menos três motivos porque esse tema é tão importante. Em primeiro lugar, a compreensão correta desse tema impede a gente de viver e de pregar um falso evangelho. A gente pode, às vezes, ficar muito apegado a um desses dois lados que eu falei aqui e pregar um meio evangelho e não o evangelho completo. Em segundo lugar, a compreensão correta desse tema, ele muda a nossa relação com o nosso próximo. Como você apresenta o evangelho para uma pessoa que não conhece? E assim, todo mundo aqui no trabalho, escola, faculdade, até na família, não convive só com o povo de Deus. Você convive com pessoas que ainda não fazem parte disso. Como que você se posiciona, como que você corrige talvez, fala, olha, tal postura sua aí não é bem assim. A forma correta de fazer isso depende muito desse tema, de saber se é mais para esse lado legalista ou mais para esse lado liberal que a gente tem que se posicionar. E por último e mais importante, quando você entende isso aqui corretamente, você entende quem é Jesus, o que ele fez, o O que a gente tem que falar a respeito da pessoa dele? A gente vai também entender quem nós somos e por que a mensagem da cruz é uma mensagem tão boa, né? Chamada de boas novas. Só para exemplificar como esse tema afeta muito o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente acha que é o evangelho, pensa nos sermões. Quantos sermões que vocês já ouviram, talvez até aqui nessa igreja, que eles se tratavam do que você deveria fazer? O tema principal do sermão é o que você deveria fazer. Não pule carnaval, não ouça música secular, não faça sexo antes do casamento, não assista Game of Thrones, não assista, sei lá, Vikings, alguma série dessa. E não me interprete mal, assim, eu não estou dizendo que todas essas coisas são corretas, que você pode praticar tudo isso, e muito menos estou dizendo que a moralidade é uma coisa ruim. Só que se você chega só falando o que você tem que fazer, você apresenta a lei de Deus e não apresenta a mensagem do Evangelho, você desencoraja as pessoas. Se você olhar para o padrão de Deus e olhar para a sua vida, você vai ficar desencorajado, você vai falar, não tem como alcançar isso. E por outro lado, tem o pessoal que pensa assim, bom, já que eu não quero espantar as pessoas da igreja, né, o que eu vou fazer? Eu não vou falar dos imperativos morais de Deus, da lei de Deus, do que Deus exige para o povo dele ser santo. Um movimento que tem crescido muito nesses últimos anos nas igrejas e tem entrado com força na igreja presbiteriana é um movimento que chama Seeker Sensitive, sensível ao que busca. O que esse movimento diz? Essa nossa geração não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta de mensagem. Então a igreja tem que se adaptar ao que essas pessoas gostam para poder atraí-las. Então, ao invés de culto, a gente chama de encontro. Ao invés de pastor, de terno, gravata, lá falando no microfone, os caras pegam um cara legal, mais novo, vestido casual. Em vez de ficar em pé num púlpito, ele bota um sofazinho lá na frente, às vezes até com cara de divã, e geralmente o tom da mensagem não é uma pregação da palavra de Deus, é quase uma autoajuda, assim, parece que você está lendo um livro do Cortella, sabe? Aquele tom assim, faça isso que sua vida vai melhorar e tudo mais. E esses dois lados, eles não apresentam o verdadeiro evangelho, porque se você parar para pensar, Jesus não é apresentado para as pessoas. Nesses dois casos, o que você apresenta para as pessoas é o que você deve fazer para obter uma vida melhor. Um é mais pragmático, né? Ele fala, tem que ser mais calmo. Realmente, quem é mais calmo, né, briga menos, tem uma vida melhor, de fato. Ou então, assim, para conquistar o favor de Deus, você tem que andar ali na linha. Seria o caso mais do legalista. Não pode fazer isso, não pode aquilo. É uma grande lista, né? Parece até os fariseus, que Jesus combateu tanto lá nas mensagens dos evangelhos, né? E eu pergunto para vocês, será que isso é o verdadeiro evangelho? A resposta é claro que não, né? Como será, então, que é o verdadeiro evangelho? Como fazer para não pregar um cristianismo sem Cristo? Ou um arrependimento que não transforma, um arrependimento que é só, no máximo, foi mal, né? Fiz isso. Não, como fazer isso? Falando sobre esse tema, o pastor Batista Matt Chandler ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Ao apontar para a nossa responsabilidade de colocar diante dos nossos irmãos e irmãs os imperativos morais de Deus, imperativos esse que o nosso Deus nos chamou para seguir e viver, nós recebemos as bases para mostrar ao mundo a luz da glória de Deus em Cristo Jesus. Espera aí, o que ele quer dizer aqui? Segundo esse pastor, o Matt, a solução é apresentar a lei e Cristo, como Cristo cumpriu a lei, e não apresentar o que você precisa fazer. E ele diz que quando você apresenta os imperativos morais de Deus, você acha base para mostrar a glória de Deus em Cristo. Como assim a glória de Deus em Cristo? Como Cristo cumpre essa lei tão difícil? É uma coisa gloriosa, né? E isso é o que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. Como se posicionar no meio desse espectro tão conturbado, né? Só antes de continuar, queria fazer duas observações. Eu vou usar dois termos aqui, moralismo e moralidade, ou então legalismo e moralidade. Moralismo ou legalismo, por definição, é você acreditar que pelo seu comportamento você consegue favor com Deus. Você alcança bênção, salvação, por meio do seu comportamento. E a moralidade não, moralidade é algo bom, é estar sendo transformado pelo poder do Espírito Santo, de forma que você consegue conformar, ajustar a sua vida pelos padrões da palavra revelada de Deus, da Bíblia. Outra coisa também é que eu não preparei uma mensagem igual o pastor faz, né? Pegar um texto, ler ele inteiro e a gente vai dar um passeio assim pela Bíblia. Eu vou falar de vários trechos e vocês podem ficar à vontade para me interromper, fazer um comentário ou alguma pergunta se não entender alguma coisa. Primeiro ponto, para você pregar para uma geração igual a que está aí fora, seja ela seu parente, seu amigo, seu colega de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a mensagem da nossa geração é a seguinte: ninguém melhor do que você mesmo sabe o que é bom para você. Só você sabe o que é bom para você. Não deixe ninguém te falar o que é melhor para você. Essa é a mensagem dessa geração, não é verdade? E a gente, como ser humano caído, que a gente é, apesar de já ter sido salvo, resgatado por Deus, a gente tem essa noção de que mandamento é uma coisa ruim, que regra, que a autoridade de Deus ameaça a nossa autonomia, ameaça a nossa liberdade, ameaça as coisas prazerosas dessa vida. Mas vamos olhar de perto para você ver que não é assim desde o princípio. Se você dá uma olhadinha lá para a criação do homem e da mulher, tem um detalhe que pode passar muito desapercebido, ainda mais se você olha para o relato da criação já chegando para querer bater aquela queda de braço, né? Darwin versus Moisés, quem está certo? Aí você perde detalhes maravilhosos. Abram aí comigo em Gênesis 1. A gente vai ler os versículos 27 e 28. Tem um detalhe nesse trecho que quase todo mundo passa correndo por ele. Gênesis 1, 27 e 28, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Repara só, no começo do versículo 28, essa tradução aí, e Deus os abençoou, eles disse, uma tradução melhor podia ser, e Deus os abençoou dizendo. Os verbos aí lá no hebraico estão no infinitivo. E Deus os abençoou dizendo, não foi abençoou e disse. O que isso significa? Que o que Deus vai dizer é que são as bênçãos. Como isso faz diferença? Quer dizer que as bênçãos são o que Deus vai dizer para o homem logo depois. E olha só, as primeiras palavras que o ser humano jamais ouviu na sua vida foi o quê? Bênção. O ser humano, a primeira coisa que ele ouviu não foi, olha só, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não, foi uma bênção. Mas olha só, qual que foi essa bênção? Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Que detalhe é esse? As bênçãos são o quê? Isso é o quê? Um mandamento. As primeiras bênçãos que o ser humano ouviu foram um mandamento. Aqui a gente vê uma sombra dessa moralidade, dessa questão boa de Deus, dessa transformação. Deus ordena que o ser humano trabalhe, se case, tenha filhos, e isso é dito para nós que são bênçãos. Pega o trabalho, por exemplo, que é a primeira coisa, né? Encher a terra, sujeitar e dominar significa trabalhar para fazer isso, não é verdade? E Deus, então, ele quer que nós não sejamos preguiçosos. Ser preguiçoso é algo imoral e trabalhar é algo moral. A gente vê isso logo no começo da Bíblia. A gente vai ver ao longo de toda a Bíblia, mas logo no primeiro capítulo, a primeira coisa que o ser humano ouve é isso. E a gente fica pensando assim, poxa, como que isso pode ser, né? De onde então que vem esse conceito de que trabalhar é ruim? De que casar é game over, acabou a festa? De que mandamentos são coisas ruins que tiram nossa liberdade? De onde será que vem essa ideia tão esquisita e tão entranhada na nossa cabeça, né? Trabalhar, então, hoje em dia, né? Segunda é o melhor dia da semana, é? E sexta é o pior. É assim? É o contrário, né? Segunda é o pior dia da semana e sexta a gente fica feliz da vida. Então, a gente pode até soar estranho para o nosso ouvido. Pô, trabalho é uma bênção? De onde vem essa ideia de que trabalho, casamento e essas coisas e mandamentos, de maneira geral, não são bênção, mas são a coisa que tira a nossa liberdade? Corre um pouquinho aí a sua Bíblia. Dois capítulos para frente, lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, dos versículos de 1 a 6, olha só o que a gente ouve. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu não preciso nem comentar com vocês quem que estava mentindo nessa história, né? Deus falando, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E Satanás falando, não, nada a ver, é certo que você não vai morrer. Se você passar depois aí a Bíblia um pouquinho mais para frente e olhar em Gênesis 5, a gente tem uma genealogia. Às vezes a gente não entende porque que tem genealogia na Bíblia. Fulano, gerou fulano. Você fala assim, nossa, que trecho chato. Mas olha só que detalhe interessante. Deus fala, no dia que você comer, você vai morrer. Satanás fala, no dia que você comer, é certo que você não vai morrer. Aí você passa dois capítulos para frente e você lê um capítulo que está assim, Adão viveu tantos anos e morreu. Sete viveu tantos anos e morreu. O filho de Sete viveu tantos anos e morreu. Você lê 8 vezes e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E aí, quem que estava mentindo? De onde surgiu então esse conceito de que obediência é uma coisa ruim? Essa é uma sugestão que veio diretamente da boca de Satanás. O que Moisés nos conta aqui no relato de Gênesis é justamente o contrário. O que ele está contando para a gente é o quê? Que Deus os abençoou dizendo, e o que ele disse são mandamentos. Olhando para uma passagem como essa, a única conclusão que a gente consegue chegar é que a moralidade existe desde o princípio, não é algo ruim. É algo que Deus, ao contrário, ele entranhou nos nossos tecidos desde a criação. E que, pelo que a Bíblia nos relata, isso não é uma forma de tirar a nossa liberdade, isso é uma forma de quê? De nos abençoar. Isso é uma bênção e essa foi a primeira bênção que o ser humano ouviu. E isso não é só na criação, a gente vê isso em toda a Bíblia. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente, enquanto Deus está ali posicionando aquele seu povo para ser o povo escolhido, o povo chamado, a nação de sacerdotes, né? O povo santo, lá no livro do Êxodo a gente vê o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus falou isso para o povo quando ele estava ali, ó, na beira de Canaã, da terra prometida, 3 dias depois que eles tinham saído para o Egito. Uma pergunta rápida, vamos ver se vocês estão espertos. O que vem depois disso na Bíblia? Os 10 mandamentos. Logo depois disso vem os 10 mandamentos. Então, o que significa para nós que logo depois dessa promessa maravilhosa vem os 10 mandamentos? Deus está prometendo coisas boas, ó. Vocês vão ser minha propriedade peculiar. Toda a terra é minha, eu vou dar para vocês. Vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, um pessoal assim, separado, muito bom. E logo depois disso, 10 mandamentos. Isso significa que o nosso Deus, após fazer essa promessa maravilhosa, ele fala para o povo assim, aqui é a forma como vocês têm que viver. É assim que vocês vão se relacionar comigo e é assim que vocês vão se relacionar entre vocês. É assim que vocês vão ser um povo santo, uma nação de sacerdotes. É assim que vocês vão mostrar para o povo ao redor de vocês como eu sou santo, bom, misericordioso, sábio e Deus. Parafraseando, é como se Deus estivesse falando assim, ao verem vocês vivendo assim, seguindo esses mandamentos, e verem o quanto isso abençoa vocês, os outros povos só vão poder olhar para mim e falar, nossa, esse Deus desse povo aí de Israel realmente é um Deus inteligente e um Deus bom. Tem isso em Deuteronômio, literalmente. Deus fala assim, o povo vai ver como eu sou um Deus bom e inteligente por observar o modo de vida de vocês e as leis que eu dei para vocês. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Aqueles 3 jovens que foram lá para a Babilônia junto com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles seguiram o primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E aí, depois de eles fazerem isso, um rei mau assim, até a raiz, Nabucodonosor, se você olhar na história fora da Bíblia, nos relatos lá dos sumérios e babilônicos, ele era assim, da pior espécie possível. Olha só o que eles ouviram da boca de um rei mau. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo para ser queimado, a servirem e adorarem outro Deus que não o seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, toda nação, toda língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, ou Misael, Ananias e Azarias, seja despedaçado, suas casas sejam feitas em monturos. Olha só porque que ele fala. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Mandamento é bênção ou é maldição? Mandamento é para tirar sua liberdade ou é para te abençoar? Está vendo isso? E mesmo assim a gente continua, às vezes, muitas vezes, abraçando a mensagem desse mundo que é ninguém além de você mesmo sabe o que é bom para você. Quando se trata de quê? De tudo. Sexualidade, de como eu vivo a minha vida, do que eu devo assistir, de como eu devo falar, dos lugares que eu devo frequentar. A gente às vezes abraça essa mensagem de que ninguém, além da gente mesmo, sabe o que é isso. E aí você pode pensar assim, não é assim. Mas o que essa pessoa está fazendo, ela está dizendo, eu sou o meu próprio Deus. Quem abraça essa causa está dizendo, eu sou o meu próprio Deus. Você pode falar, não, Felipe, não é assim. Não é assim de fato. Eu nunca vi ninguém dizer assim o seguinte, olha, está vendo esse trecho aqui da Bíblia? Ele não se aplica a mim. Se você pegar a Bíblia, se Deus soubesse quem eu sou, como é que ia ser minha vida, ia ser difícil, ele ia botar um asterisco ali e no rodapé da página está assim, ó, esse trecho não se aplica a Camila. Esse aqui não se aplica a Catiele. Esse aqui não se aplica ao Felipe. Ninguém nunca teve coragem de falar isso. Mas olha para as pessoas ao redor de você e vê se elas não estão vivendo assim. Eu, particularmente, vejo muitas pessoas vivendo assim. Como pregar para uma pessoa dessa? É aí que você apresenta Jesus. É nesse contexto de uma pessoa que acha que ela sabe o que é melhor para ela mesma e de que Deus só está querendo tirar a liberdade dela, é nesse contexto que Jesus ele aparece em cena. Ele aparece pregando o quê? O Evangelho do Reino. É isso que a gente vê no Sermão do Monte. Jesus aparece e ele faz uma proclamação de como é o Reino de Deus, de como é ser santo, de como é viver de forma separada e de uma forma abençoada. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho? Está lá em Mateus 5. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 16. Mateus 5, de 1 a 16. Vamos ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Só um comentário textual aqui, alqueire é cesto, né? Então ninguém acende a luz e bota embaixo de um cesto. Você acende a luz e bota no teto, não é verdade? De certa forma, o que a gente vê aqui no Sermão do Monte é uma repetição do Sinai, é uma repetição dos 10 mandamentos. Para e pensa, lá nos 10 mandamentos, Moisés subiu para o monte Sinai e desceu com os 10 mandamentos e começa a ensinar o povo como que eles tinham que viver para ser aquela nação santa. E aqui o que a gente vê é Jesus fazendo a mesma coisa, ensinando para o povo dele, para o povo da nova aliança, do Novo Testamento, o que significa ser um povo santo. E nesse ponto é preciso a gente fazer uma observação muito importante. Jesus não está sendo moralista aqui. Ele não está dando para os discípulos uma série de instruções assim, sigam isso daqui e vocês vão ser salvos. Jesus está falando aqui de uma transformação do seu homem interior pelo poder do Espírito Santo. E esse é um processo que começa no interior e só do interior ele transborda para o seu exterior. Quer ver uma coisa? É só você olhar para os 10 mandamentos. Deus pegou o povo lá no Egito e falou, ó, pessoal, está aqui a listinha, tá? 10 mandamentos. E aí eu vou fazer um checklist. Quem cumprir os 10 eu levo lá para Canaã. Quem não cumprir, fica aí no Egito. Foi assim? Deus vai lá, tira todo mundo de lá. E aí depois de tirar, falou, ó, receberam essa graça. Agora olha só como eu quero que vocês vivam em gratidão e como meu povo. Então os mandamentos não são a forma de ser salvo, de ser resgatado do Egito, de ser resgatado do pecado. Eles são a forma que o homem que foi resgatado ou a mulher que foi resgatada vivem. Não é verdade? Então Jesus não está falando aqui de uma coisa que você alcança pelo esforço. As bem-aventuranças, essas características dos bem-aventurados, a palavra bem-aventurado significa feliz, aquele que triunfa, assim, que gosta muito das coisas, que está sempre com prazer na sua vida, essas características elas não são alcançadas por esforço e disciplina. Você não vai se tornar aquele que chora, você não vai se tornar aquele que é humilde de espírito, você não vai se tornar um pacificador por esforço e disciplina. O que a gente vê aqui nas bem-aventuranças são características que nós, por natureza, que a nossa carne, na linguagem que a Bíblia usa, tem aversão. A gente tem aversão a essas coisas. O nosso natural é fazer o contrário. A gente tem vontade de fazer o contrário do que Jesus descreve aqui. Para a gente conseguir fazer isso, só se o nosso coração, o nosso espírito for humilhado, quebrantado pelo Espírito Santo, por Deus, e for reconstruído em amor. Nenhum de nós vai ganhar, então, a salvação por seguir as bem-aventuranças ou os 10 mandamentos. O que a gente vê aqui é uma descrição do homem ideal, do homem que se submete inteiramente a Deus. Quem que é o homem que se submete inteiramente a Deus, se não Jesus Cristo, Deus homem? Muitos teólogos acham que esse trecho, assim como os 10 mandamentos, falam de quem Jesus é, de quem Jesus foi. E é assim que a gente apresenta Jesus para as pessoas. Aí você pode correr para o lado dos liberais agora. Bom, já que isso se trata de Jesus, não se trata de mim, então estou tranquilo, né? Posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Já que essa descrição não é de Cristo, é a de Cristo, não é a minha, mas será que isso não deve significar nada para nós? Vocês já se esqueceram de quem nós somos discípulos e imitadores? Todo cristão é imitador de Cristo. A palavra lá no grego para cristão, ela significa pequeno Cristo. Então você é um cristinho, assim, tá imitando, né? Igual o filho imita o pai. Eu lembro quando era criança, meu pai fazia barba e minha mãe me dava uma gilete sem, uma cega lá sem lâmina. E eu enchia a cara de espuma, tinha um pelo, né? E gostava de passar. O filho imita o seu pai e nós imitamos o nosso pai e o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Isso tem a ver conosco. E só uma pessoa que se arrepende, que acredita em Jesus, consegue viver isso aqui. E isso não vem de você. As sementes disso daqui, elas são plantadas no seu coração quando o Espírito Santo te alcança. Quando você é convertido, as sementes dessas bênçãos, das bem-aventuranças, são plantadas no seu coração. E aí, durante um processo que a gente chama de santificação, você começa a desenvolver isso. Então pensa nisso, ser humilde de espírito, ser aquele que chora, ser manso, quem é que é nervosinho? Ser uma pessoa que tem autocontrole, ser um pacificador, ser limpo de coração, são características que a gente precisa cultivar, porque a gente já ganhou a semente dela na nossa salvação, na nossa conversão. Mas a gente tem que cultivar isso ao longo da nossa vida. E a gente faz tudo isso como? Parece uma coisa muito abstrata, né? Isso parece abstrato. Como é que eu vou cultivar uma semente de uma característica? A gente faz isso em Cristo, convivendo e tendo comunhão com Cristo. Como é que a gente tem comunhão e convive com Cristo? Por meio da sua palavra, por meio das nossas orações, por meio da ceia do Senhor, por meio dos louvores que nós cantamos. Esses são os meios que a palavra fala que a gente tem comunhão com Cristo. Quando eu falo sobre conviver com Cristo, às vezes as pessoas me olham com a cara assim, já morreu tem 2000 anos, como é que eu vou conviver com Ele? Né? Mas me deixa falar duas coisas para vocês. Primeiro, Jesus prometeu que Ele ia estar conosco até o último dia das nossas vidas, até o último dia, quando Ele voltasse para julgar o mundo. Após dizer que toda a autoridade tinha sido dada a Ele, e ordenar que os discípulos ensinassem as pessoas a viver conforme Ele vivia e a guardar todos os mandamentos que Ele tinha ensinado, o que, que Jesus fala para os seus discípulos lá em Mateus 26, 20? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa promessa não era só para os discípulos daquela época. É para nós, para os discípulos dEle até hoje. Quer mais uma dica prática? Para ser humilde de espírito, para ter fome de justiça, a gente tem que se encher do Espírito Santo. Mais um conceito que pode parecer abstrato, né? Pô, se encher do Espírito Santo? Mas esse conceito não é nada abstrato, nada a ver. Esse conceito ele é super palpável. Paulo, lá em Colossenses 3, ele fala o que significa se encher do Espírito. Ele diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Todo mundo está com ela aí no colo. Mas se ela fica fechada a semana inteira, não serve para muita coisa. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente com toda sabedoria. Quem aí tem o hábito de conversar e aconselhar o seu irmão com sabedoria provinda da palavra de Deus? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse eu acho que a gente faz com mais frequência, não é verdade? E sempre tendo gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Está vendo como é que é prático? É ler Bíblia, estudar a Bíblia, louvar, conversar, aconselhar os irmãos, conviver, ter uns momentos assim. E não só na igreja, a gente às vezes fica preso a templo. Quem era preso a templo era o pessoal lá do passado. Depois que Jesus veio, ó, o véu do templo se rasgou no meio. A gente podia estar reunido assim, conversando na casa de qualquer um de nós, podia ser um bate-papo mais informal ainda, em vez de ter alguém em pé aqui na frente, podia ser uma conversa mesmo. E a gente ia estar o quê? A gente ia estar instruindo e aconselhando mutuamente uns aos outros com toda a sabedoria. Então, tá vendo? Os meios para obter essa bênção espiritual não são abstratos, são coisas que a gente conhece. São coisas bastante conhecidas por nós, que a gente até sabe como praticar. Mas, muitas vezes, a gente ou faz isso tão no automático, sem estar com a cabeça ali no que está fazendo. Você quer ver um negócio que eu não gosto? Plano de leitura da Bíblia. Você fica igual um velocista lendo aquele negócio e às vezes nem entende. É muito melhor você ler 3 versículos por devocional, mas entender o que está ali, do que você falar, li a Bíblia toda em 6 meses. Aí você pergunta para o cara onde é que fica Eclesiastes, ele não sabe. Você pergunta para ele qual que é a mensagem do Salmo 1, ele... porque ele leu aquilo na correria. Então a gente às vezes faz no automático e a gente também às vezes negligencia. A gente às vezes não gasta tempo nosso durante a semana fazendo essas coisas, né? Mas voltando aqui para o Sermão do Monte, o final dessa passagem é impressionante. Lá do versículo 13 para frente, Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vocês são a luz do mundo. Não se pode acender uma luz e colocá-la debaixo da candeia. Não dá para esconder uma cidade que fica ali no alto. Era para estar visível. A luz também é para ficar no alto, visível. Por isso que você acende a luz e coloca ela no velador. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu vários sermões aqui, né? Os pastores costumam pregar muito aqui. Eles falam assim, o sal, né? Qual era a utilidade do sal no mundo antigo? O sal servia para conservar comida? O sal servia para tratar os odres onde se colocava o vinho? O sal servia até na receita lá de misturar com o estrume para fazer adubo? Ele controlava a fermentação do estrume para fazer adubo, para plantar e tudo mais. Então o sal tinha muitas utilidades. Mas o ponto aqui de Jesus não é a utilidade do sal. Jesus está chamando a atenção aqui para um absurdo. Que absurdo é esse? E se o sal perder o sabor? Se o sal não salgar? Imagina só, os ouvintes de Jesus devem ter pensado assim, como assim, Jesus? Sal não salgar? Sal é sal. O sal não pode deixar de ser salgado, ele é sal. A mesma coisa serve para a luz. O pessoal deve ter pensado assim, quem que acende uma luz e bota no chão, embaixo do cesto? Imagina o cestinho de roupa suja lá do seu banheiro. Você ia botar uma luz embaixo do cesto? Não, ninguém faz isso. Ninguém esconde a luz, ninguém conhece sal que perdeu o gosto. E esse é o ponto de Jesus. Você é salvo? Você crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Você crê que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida? Então você tem que ser salgado e tem que iluminar. O que Jesus quer dizer é, se você foi transformado interiormente mesmo pelo Espírito Santo, o seu exterior vai transbordar essas ações. E se isso não está acontecendo, você é semelhante a esse absurdo que Jesus prega. Você é semelhante a essa imagem que ele usou, de um sal que não salga comida e de uma luz que não ilumina. E depois de falar sobre essas coisas, ao longo do Sermão do Monte, ele vai falar de quê? Raiva, luxúria, sobre como dar esmolas, sobre fofoca. Ele vai falar sobre falsos mestres, sobre o amor ao próximo, sobre esmola, sobre jejum, sobre oração, sobre não julgar os outros, sobre os falsos mestres. Se você mostra esses ensinamentos de Jesus para essas pessoas que hoje em dia falam que o que importa é o amor ao próximo e que a lei já era, e se você não avisa, isso aqui foi Jesus que falou, se você fala como se fosse você ou uma outra pessoa falando, provavelmente as pessoas iam dizer assim, esse irmão aí é um legalista, é um moralista, não é verdade? Aí você conta, não, mas foi Jesus que disse isso. A pessoa, não pode, onde é que está isso? Está aí na sua Bíblia. Então não pensa que Jesus está defendendo o legalismo e o falso moralismo. Uma passagem que ajuda a gente a entender a relação de Jesus e a salvação por fé ou por obras está lá em Mateus 19, quando ele conversa com aquele jovem rico. Lá em Mateus 19, nos versos de 16 a 30, a gente lê a história do jovem rico. E qual é a pergunta que o jovem rico faz para Jesus? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Não passa batido por essa pergunta, não. Não vai correndo, não, para olhar o final do texto. A gente, mais uma vez, a gente vira e mexe, se distrai com um detalhe no texto. Passar o camelo no fundo da agulha. Eu já vi sermão nesse trecho que fica falando o que é passar camelo no fundo da agulha, sendo que isso é pouco relevante para o que a gente está falando aqui. Olha só o que é importante aqui. Mestre, o que farei eu? O que eu tenho que fazer para eu merecer, para eu alcançar a vida eterna? Esse jovem fez essa pergunta por quê? Porque ele acreditava que ele, com esforço, determinação, disciplina, ele ia conseguir alcançar pelos próprios méritos dele a salvação. Ele ia merecer o céu. Ele não ia receber graça, Deus ia estar na dívida com ele. A Bíblia fala que a quem trabalha, o salário não é favor, é dívida. Então ele estava achando, o que eu tenho que fazer? Ele pensava que com esforço e disciplina ele ia alcançar o padrão de perfeição de Deus. Mas quem conhece essa história, vocês leiam depois em casa se quiserem, a gente vai ver que esse jovem ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Apesar dele dizer amar o próximo, ele não era capaz de vender tudo que ele tinha e doar para os pobres. E é interessante notar o que Jesus comenta depois e qual que é a reação dos discípulos. Olha só, acompanha aí do versículo 23 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Meus irmãos, a palavra grega aí traduzida como maravilhados, ela dá uma rasteira na gente, porque na época ela significava outra coisa. Maravilhado, em grego, ex explesonto, ela significa entrar em pânico, ficar chocado. Não é ficar maravilhado de, nossa, que maravilha. Não, é ficar com medo. Os discípulos ficaram com medo, eles ficaram chocados. E aí eles falaram assim, como assim? Esse rapaz aí não vai entrar no reino dos céus? Eles ficaram chocados com a mensagem de Jesus de que se aquele rapaz não se arrependesse de amar mais o dinheiro do que a Deus, ele entraria no reino dos céus. Por que isso? Para entender um pouco melhor. É possível supor que aquele rapaz realmente tivesse uma vida exemplar aos olhos dos homens. Talvez ele fosse casado com apenas uma mulher. Ele era um cara heterossexual. Ele era honesto nos negócios. Ele ia na igreja todo domingo. Ele era dizimista. Naquela época era sábado, né? Na igreja todo sábado. Ele era dizimista. Ele ia nos cultos. Cantava lá, fazia oração. E aí quando Jesus disse, tá vendo esse cara? Um cara que nem esse pode não ir para o céu. Aí eles entram em pânico e falam, se ele assim, todo certinho, né, uma conformação externa, não interna, uma conformação externa, se ele não pode ser salvo, quem pode? E aí é muito interessante olhar a resposta de Jesus. Jesus vira para eles e diz assim, tentem mais, sejam melhores que esse rapaz. É isso que Jesus diz? Está aí, né? Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Percebe? Jesus deixa claro que a salvação é impossível para os nossos méritos, é impossível para os homens. Mas para o nosso Deus, até o mais vil pecador, até o estuprador, assim, que é uma raça que a gente tem horror, até ele pode ser alcançado pela graça de Deus. Deus nos salva pelos méritos de Jesus, pela vida, pela obra de Jesus, não pela nossa vida, não pelos nossos méritos. A gente é salvo pelo sacrifício substitutivo, Cristo morrendo no nosso lugar, naquela cruz. E aí Jesus termina o Sermão do Monte, dizendo as seguintes palavras. Olha, quem ouve o que eu estou dizendo e constrói, e faz e pratica o que eu estou dizendo, é semelhante a alguém que constrói a sua casa na rocha, onde ela não vai cair. Agora, quem ouve essas coisas e não pratica e vive como se isso aqui e nada fosse a mesma coisa, é semelhante a alguém que constrói a sua casa na areia, no brejo, onde na primeira chuva, no primeiro vento, essa casa vai desmoronar. Então, no final do Sermão do Monte, o que a gente vê? O sal ainda é sal, a luz ainda é luz, mas aparentemente é possível construir a sua casa num lugar meio torto. Jesus fala, construa sua casa sobre a rocha. Como? Fazendo o que eu te ensinei. Um teólogo, Dr. Thomas Reiner, ele diz o seguinte, os discípulos, e se nós somos discípulos nós temos que ser assim, eles têm um perfil muito diferente daquele do mundo. Eles admitem que são pobres de espírito. Quem gosta de admitir isso? Não é bom, né? Eles são pacificadores, misericordiosos, suportam a perseguição, não odeiam aqueles que os maltratam, não são marcados por luxúria, por abuso, Eles amam seus inimigos. Eles não praticam a religião para louvor próprio ou de outros. Eles confiam em Deus para as suas necessidades físicas e eles não julgam os outros. Eles comunicam a sua diferença num mundo muito mau. Eles brilham como testemunhas num mundo sombrio. A conclusão que a gente consegue chegar quando a gente olha isso é que a maneira que a gente mostra para o mundo quem é o nosso Deus é quando a gente reflete a glória de Cristo, quando a gente começa a imitar Cristo, quando alguém olha para a nossa vida e pensa assim, poxa, tem alguma coisa diferente ali com aquela pessoa. Ela não é que nem eu. Eu já pisei no pé dela, já cutuquei ali na ferida umas vezes, e aí quando eu dou meus moles, ele, em vez de vir me catucar de volta, ele vai lá e me ajuda. A Bíblia fala que quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas na cabeça dos nossos inimigos. Uma pessoa que só te persegue, aí quando ele precisa de você, você vai lá e ajuda, em vez de perseguir, em vez de ir lá e falar, ah, agora é minha vez, agora você vai ver o que é bom. Assim a gente mostra para o mundo a glória de Deus. Esse é o finalzinho, não é? Assim brilhe também a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que a gente aprende com esses ensinamentos de Jesus é que o sal, ele não deixa de ser sal. A luz, ela não deixa de ser luz. Mas aparentemente a gente pode estar construindo a nossa casa num terreno meio movediço. A gente pode estar conhecendo essas coisas, mas não praticando elas. Construir a casa na areia não é uma ideia inteligente. Para finalizar nosso bate-papo, nossa conversa aqui, vamos dar uma olhada para o seguinte, para algumas aplicações práticas. Para o que o teólogo Don Carson chama de viver num esforço movido pela graça. Não é viver num esforço de conquistar, mas movido pela graça, movido por esse favor que Deus dá para a gente. E quando a gente vive movido pela graça, quando a graça de Deus é o nosso combustível, a gente consegue fugir do legalismo e a gente também consegue fugir de ser liberal, libertino e praticar várias coisas erradas. Em Romanos 12, 1 e 2, versículo bem conhecido, né? Versículos bem conhecidos, Paulo diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses versículos, Paulo fala o seguinte, pelas misericórdias de Deus, não seja conformado, não seja conformado, seja transformado. A palavra que Paulo usa aqui para conformado significa ser guiado por, agir de acordo com. Então Paulo está pedindo, pelas misericórdias de Deus, que a gente não seja igual a esse mundo, que a gente não seja levado pelos ventos desse mundo, que a gente não haja pela agenda desse mundo. Parafraseando Paulo, né, trazendo para uma linguagem mais moderna, podia ser como se Paulo tivesse assim, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus na sua vida, não seja guiado por esse mundo, não siga os valores desse mundo, não siga os preceitos, os princípios desse mundo, não seja guiado pelo que esse mundo considera que é entretenimento. Eu não sei se vocês têm consciência disso, mas todos nós estamos sendo constantemente discipulados pelo mundo. Tudo que a gente consome, tudo que a gente vê, tudo que a mídia faz, comerciais, televisão, tudo tenta imprimir na sua cabeça, qual que é aquela palavrinha que a gente sempre fala? Uma cosmovisão, uma visão de mundo. Tanto que alguns anos atrás era muito mais fácil diferenciar quem era da igreja e quem não era. Hoje em dia a gente faz praticamente as mesmas coisas que quem não é crente faz. Frequenta os mesmos lugares, assiste os mesmos conteúdos. A gente está sendo discipulado pelo mundo. E o que Paulo está falando é, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Não faz isso com a sua vida. Seja transformado ao invés disso. E a palavra que Paulo usa aqui para transformação é aquela transformação do interior. Não é só assim, não, lá no fundo eu estava morrendo de vontade de fazer isso, mas eu vou me segurar. Não, é uma transformação interior. E Paulo não está pregando aqui, faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado, legalismo, não. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, pelo que Jesus fez por você na cruz, pela ação do Espírito Santo no seu interior, mude o seu agir, mude o seu falar, mude o seu pensar. Essa transformação, essa renovação da mente, ela envolve mudar tudo. Mudar os seus gostos, seus pensamentos, suas ações, suas afeições, o que você gosta, o que você ama. É uma mudança radical. Paulo, falando em Efésios, ele diz o seguinte, mude no espírito do vosso entendimento. É um negócio profundo, não é só uma conformação. Isso significa ser transformado. É uma transformação tão profunda que ela leva a gente a seguir as bem-aventuranças, os 10 mandamentos e todos os imperativos morais de Deus com prazer e não como um peso. Essa transformação envolve dois processos. Um processo chama mortificação e o outro vivificação. Começando pela vivificação, o que, que significa ser uma pessoa transformada? Filipenses 4:8. Abram aí comigo. Uma pessoa que está procurando vivificar o espírito, se transformar, é uma pessoa que... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como a gente faz para nos ocupar, para vivificar o nosso espírito? A gente deve ocupar os nossos pensamentos com tudo que é justo, respeitável, verdadeiro, puro, amável, de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que louve a Deus. É dessa forma. E essas coisas a gente não faz só por conhecer trechos da Bíblia que mandem. A gente sabe que tem trechos da Bíblia que ordena a gente ser bom filho. Quem já é casado sabe que tem trecho na Bíblia que ordena ser um bom marido ou uma esposa submissa. Você não faz isso só por conhecer. Você só faz isso quando você é transformado pela sua comunhão, pela sua convivência com Cristo. Como eu já disse antes, como que a gente convive com Cristo? Na sua palavra, nos sacramentos, orando, louvando. João 15 diz o seguinte: todo ramo que está ligado na videira dá fruto. Todo ramo que está longe da videira não dá fruto. Nós somos os ramos, Jesus é a videira. Como que a gente dá esses frutos? Ligados a Ele. Como que a gente tem comunhão e é ligado a Cristo? Na sua palavra, nos louvores, nas orações. Isso é se encher do Espírito. Se encher do Espírito é fazer essas coisas, né? Orar, ler, cantar, e fazer isso com prazer. Assim a gente se liga a Cristo e produz os frutos de arrependimento. Essas mudanças externas que aparecem porque o interior está sendo transformado. E aí eu pergunto, qual tem sido o seu combustível? Pelo que você é movido? Se não for por Cristo, pela sua beleza, pela glória, pela misericórdia, pelo que Ele fez por nós, tem algo de errado com a nossa vida. A gente tem que encher a nossa mente de Cristo e assim a gente consegue alcançar esses frutos externos. E não ficar lutando, batalhando. Procure Cristo. O resto é transformação que vem do próprio Deus. É graça. E, infelizmente, essa não é a maneira que muitos de nós têm vivido, não é verdade? Muitos de nós, a gente está mais interessado no que o mundo está consumindo, no que o mundo está fazendo, no que o mundo considera bacana. A gente está se conformando ao mundo ao invés de estar transformando o nosso interior. Não me interpretem mal. Eu não acho que entretenimento é errado. Eu tenho conta na Netflix, eu tenho conta em rede social. A gente se conheceu aqui, vamos todo mundo adicionar uns aos outros, a gente troca mensagem, tudo ótimo. Mas a gente faz muito mau uso do nosso tempo às vezes. Sabe, gastar 30 minutos ou até 4 horas quando você maratona uma série com alguma coisa que Deus considera deplorável é um péssimo uso do seu tempo. Sabe, se eu me divirto com incesto, estupro, violência, o que isso quer dizer sobre mim? O que isso quer dizer sobre o meu interior? O que isso quer dizer da minha comunhão com Cristo, do meu convívio com Ele? Se isso que me entretém, se é isso que me dá prazer. Será que Jesus está ali do seu lado, curtindo aquelas coisas? Eu não sei vocês, mas eu me arrependo de muita coisa que eu já fiz. Eu comecei a assistir Game of Thrones, eu vi o primeiro filme do Deadpool e várias outras coisas, que são materiais que hoje em dia eu considero inadequados. Por quê? Porque ele está cheio de coisas que Deus considera deplorável, que Deus fala, olha, não é assim que você tem que viver para se relacionar comigo e bem com o seu próximo. Então não é um legalismo, mas é uma questão assim, você realmente é salvo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Deus está transformando o seu interior? Porque você vai ser transformado e vai perder a vontade de fazer isso. E isso é o outro processo. Primeiro é vivificação, se encher de tudo aquilo que é bom. E a mortificação é o quê? Está lá em Romanos 13, 14. Paulo diz o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais para a carne, está colocando, não deixe à disposição. Uma outra tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: tenham as qualidades do Senhor Jesus Cristo e não procurem satisfazer os maus desejos da carne, da natureza humana de vocês. Então, conviva com Cristo, tem as características de Cristo, quais são? Bem-aventuranças, 10 mandamentos, tudo que tem na Bíblia, e não dê chance para o pecado, não dê chance para a sua mente ou para o seu corpo pecar, fuja da impureza. Tem 2 versículos na Bíblia que eu acho que os crentes confundem muito. Um versículo diz o seguinte: fuja da impureza. E o outro diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente troca. A maioria dos crentes é assim: eu morro de medo do diabo, se o diabo aparecer eu fujo correndo. Agora, da impureza, não, impureza é, eu resisto à impureza, eu vou ali do lado e não faço nada. Deixa eu contar um caso para finalizar que mostra muito bem, uma ilustração, mas aconteceu de verdade. Na Fox tem um programa que chama Quando os Animais Atacam, When Animals Attack, na Fox. Quem tiver Fox em casa, bota lá que você vai conseguir assistir. Esse seriado, ele mostra pessoas que são mortas por animais. E geralmente são idiotices que as pessoas fazem para ser morta por animais. Um dos casos que me chamou muita atenção foi de uma modelo. Ela ia gravar um comercial de shampoo. Aqueles comerciais que aparece o leão de juba alisada depois, que o shampoo é uma maravilha e tudo mais. E eles não fizeram com computação gráfica esse comercial. Botaram um leão de verdade, adestrado, segundo eles, e a modelo ia deitar no leão, assim como se ele fosse um travesseiro. E aí a modelo deita lá, take 1, take 2, o leão vai ficando irritado. No meio de um take lá, o leão pegou a mulher e matou ela. Matou mesmo, assim. Os caras não conseguiram segurar, dardo de tranquilizante não deu jeito. Quando o leão soltou a mulher, já tinha morrido. Aí, o que é o curioso? Eles entrevistaram o treinador. O treinador: eu não entendo o que foi acontecer. O leão tão bonzinho, cresceu comigo, peguei no colo, dava de mamar, mandava sentar, sentava, mandava levantar, levanta, pedia a pata, ele dava a pata. Mas, meus irmãos, é um leão. É um predador selvagem. O instinto dele é matar. Ele foi feito para isso. Você pode pensar, esse treinador é um maluco de pensar assim. Mas quando a gente olha para nossas vidas, muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa com o nosso pecado. A gente traz o nosso pecado como se ele fosse um gatinho de estimação. Que se alguma coisa desse errado, se ele ficasse nervoso, o máximo que a gente ia tomar é um arranhãozinho que você passa um álcool e não infecciona. Tem algo de errado com as nossas mentes por causa do pecado que faz a gente pensar que a gente consegue dominar o leão do nosso pecado. A gente acha que a gente está no controle dos nossos pecados de estimação. É como se a gente falasse assim: esse pecado aqui cresceu comigo. Quando ele começa, eu falo, senta, e ele senta. É igual aquele treinador. Quando eu peço a pata, ele dá a pata. Quando ele começa a me incomodar, eu falo, para a jaula, e ele vai. E não é assim. Quando você menos esperar, o seu pecado vai te derrubar, vai te jogar na lama. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem acha que pode lidar com seus pecados como se ele fosse um gatinho e não como se ele fosse o leão que a Bíblia descreve? Satanás está como um leão a derredor, pronto para devorar. É o que ele quer, rugindo em redor do povo de Deus. Quem pensa assim, essa pessoa, ela só tem um arrependimento mundano. Ela só tem um remorso. Ela não tem um arrependimento que transforma. É muito diferente você pensar assim: poxa, que pena, né? Cometi esse erro de novo. E aí não muda nenhum hábito e continua cometendo aqueles mesmos erros dia após dia, após dia, após dia. Quando na verdade o que a gente devia dizer é o seguinte: eu ofendi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como disse Isaías: ai de mim, porque eu sou pecador. Como disse Davi: Senhor, pequei contra ti somente. Me dá um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que a gente tem que pedir para o nosso Deus. A gente não deve brincar com os leões do nosso pecado. Uma aplicação prática. O que tem impedido a nossa relação com Deus? Dificilmente é algo errado. A gente dificilmente erra no errado. Ninguém aqui faltou à igreja porque estava no prostíbulo. Ninguém aqui trabalha no prostíbulo, não é verdade? Ninguém. Então não é isso. Se alguém chegar aqui e te oferecer uma pedra de crack e um cachimbinho, você vai sair correndo ou então vai ligar para a polícia. Se bobear, você vai até acertar lá o camarada que está te oferecendo isso. A gente erra geralmente é nas coisas neutras, aquilo que não é certo nem errado. São aquelas perguntas assim: tal coisa é certa ou errada? Já viu que a gente gosta de fazer pergunta para o pastor? Pastor, tal coisa é certa ou errada? Até que ponto eu posso ir sem pecar? Isso chama procurar brecha na lei. Até onde a lei não se aplica para mim? Essa era a pergunta dos fariseus, lembra? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Ele ama seu próximo. Mas quem é mesmo meu próximo? Não foi isso que aquele fariseu perguntou para Jesus lá na parábola do bom samaritano? Mas quem é meu próximo? Quem que eu tenho que amar e quem que eu não tenho? Essa é a atitude de quem fica pensando assim. Eu falo sem medo de errar, que a gente muitas vezes tem deixado de nos revestir de Cristo, de ocupar nossa mente com tudo que é bom, tudo que é isso, não é com coisa errada. Não é com coisa errada, mas é com coisa que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. São coisas assim que praticadas moderadamente e tudo mais. Eu não vou entrar numa lista aqui, né? Porque o cristianismo ele não é uma religião de lista, né? É uma religião de princípios. Mas a gente, como povo de Deus, para a gente ser o povo que Deus nos chamou para ser, para a gente ser esse reino de sacerdotes, essa nação santa, a gente tem que se apegar a Cristo, a sua vida, a sua obra, e nos alimentar com esse alimento espiritual. A gente tem que ter comunhão com Cristo, comungar com Ele, dessa forma que a palavra nos diz, né? Em João 17, Jesus ora assim: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo. Então não é se isolar, não é, vou entrar no mosteiro, né? Vou me isolar de tudo que tem errado. Não, você vai continuar convivendo com as pessoas que a gente falou aqui no começo, com seu parente, seu amigo. Tem pessoas muito legais que você vai amar, que elas não são salvas. Você vai conviver com ela até o fim da sua vida e talvez ela nunca aceite a palavra de Deus como sendo verdadeira. Mas então Deus não vai te tirar do mundo. Você não vai se isolar, mas Ele vai te livrar do mal. É muito diferente você conviver com uma pessoa que está vivendo completamente avesso e você participar do que aquela pessoa faz. Você tem que estar lá, brilhando, não é verdade? Essa ideia de ir para o mosteiro, de se isolar, não. Por isso que surgiu. Tem baile gospel, música gospel, festa caipira gospel. Então você começa a se fechar num antro gospel pensando que assim, lá fora é ruim, aqui é bom. Você está brilhando dentro do cesto, meu amigo. Você tem que ser luz lá fora mesmo. Você tem que ser luz quando você está convivendo com quem ainda não conhece. Você tem que pregar de Cristo para quem ainda não conhece. E a gente não faz isso para se orgulhar, para falar, nossa, como eu sou bom. A gente faz isso para o quê? Para que a nossa luz brilhe e para que os homens deem glória ao nosso Deus e Pai. É isso que muda a nossa vida. Quer ver um exemplo prático? Vou começar com o que eu comecei falando aqui, né? Dessa briga, dessa polarização, amanhã é eleição, né? Todo mundo brigando. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso não é uma sugestão de Jesus, isso é um mandamento. Isso é um imperativo moral de Deus. Como é que eu me torno um pacificador? Hoje, vivendo nessa época, nessa briga danada aí de quem está certo, quem está errado, o que Deus exige de nós nesse cenário? Que nós sejamos pacificadores. Eu não quero dizer que você não possa escolher um candidato nem defender seu ponto de vista. Mas você tem feito isso em amor ou você tem brigado, guerreado, chamando o outro de estúpido, falando volta para a alfabetização que nem lê você deve saber? Isso é ser pacificador? Essa é a postura daquele que está sendo transformado interiormente pelo Espírito Santo? Essa é a atitude de quem convive com Cristo? É possível convencer as pessoas de ponto de vista contrário educadamente. Ah, mas ele está gritando comigo. Vai gritar de volta? Cadê a sua luz brilhando? Esse é só um dos exemplos. Imagina, igreja, né? Um negócio... Pô, você viu o irmão fulano? Está fazendo isso, isso, isso, isso. Aí o que, que você faz? É mesmo, ele isso. Aí você se junta com aquela pessoa para falar mal ou então você pega e faz assim, ó. Vamos orar junto então por essa pessoa? Vamos lá conversar com ela para ver se ela muda? Quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador. É o que Jesus fala aqui. A gente podia falar de cada um, mas o tempo é um recurso limitado, né? Então, só para concluir, esse é um assunto maravilhoso. Existem muitos jeitos de a gente se aproximar dos mandamentos de Deus. E existe esse jeito com o qual você obedece não para obter, mas para dar. Que você obedece não para se vangloriar, mas para dar toda a glória para Deus. Assim a gente foge tanto do liberalismo, do moralismo, a gente foge de todos esses extremos ruins, porque os dois extremos, no fim das contas, são a mesma coisa, salvação pelas obras. Um acha assim, que se você seguir as regras certinho, Deus vai gostar de você. E o outro acha que se você ajudar o pobre, fizer isso, amar até aquele que te odeia, você vai conseguir o favor de Deus também. Os dois são salvação por obra. E a nossa postura é, já sou salvo. Jesus já morreu por mim na cruz. Agora, o que eu tenho que fazer para agradecer? Então é ser movido pela graça. Ser movido pela graça. A gente, então, falou o quê? A gente pode apresentar a ética de uma forma moralista, mas a gente pode apresentar a ética com Cristo junto, mostrando como Cristo cumpriu isso por nós e como a gente faz isso por gratidão. Assim, a gente não prega um evangelho sem Cristo e nenhum arrependimento que não transforma. A gente prega todo Cristo. O mesmo Cristo que ama, mas que também corrige. A gente prega todo o Cristo. E a gente faz isso para a glória de Deus. E Deus fez essas maravilhas por nós por três motivos. Paulo fala lá em Efésios 2. Ele fez isso porque ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou e para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em Cristo. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Vamos orar mais uma vez antes de eu passar a palavra de volta para vocês. Pai, nós te rogamos pelas suas misericórdias que nós não nos conformemos a esse mundo. Que nós não vivamos de acordo com a agenda desse mundo, com as suas tendências e a sua ética e moral. Nós suplicamos a Deus a renovação das nossas mentes, não só de nós presentes aqui, mas de todos os seus filhos espalhados pela face da terra. Renove, Senhor, o nosso homem interior em Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, que nós ocupemos os nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, bom, amável, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude e tudo que louva ao Senhor. Que nós não satisfaçamos a nossa carne e que tudo isso seja para que sejamos sal da terra, luz do mundo, para que a sua glória brilhe, para que o seu nome seja glorificado pelos homens que veem a nossa transformação exterior. Transformação essa que nós sabemos que é causada pela transformação interior, operada pelo nosso Senhor Jesus e pelo teu Santo Espírito. Tudo isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.